em séculos. Quando a gente anda em círculos, seguindo ideais ridículos de querer lutar e poder. As roupas na lavanderia, o analista passeando na Europa, as encomendas na Bolívia, e nas fotos um sorriso idiota. Os dias parecem séculos e se parecem uns com os outros, como enfermeiras nos filmes de guerra e violinos nas canções de amor. A seguir cenas obscenas do próximo capítulo. É só virar a página e o futuro virá. Amor, manchete de jornal, seja lá o que for, há sempre uma história infeliz esperando uma atriz e um ator. A vida na terra, rumores no ar, sendo que tudo vai acabar. Mais uma história infeliz esperando um ator e uma atriz. Não tenho medo de perder a guerra, pois no fim da guerra todos perdem. No fim das contas, as nações unidas são sempre prontas pra desunião. Não tenho medo de perder você, desde o início eu sabia. Era só questão de dia. Eu me lembro que eu não bebo, o que só nós dois sabemos. Nós sabemos que é segredo. Há um guarda em cada esquina, esperando um sinal pra transformar um banho de piscina numa batalha naval. Agora sinto medo infantil, mas na hora certa afundaremos o navio. Então dê um copo de aguardente num corpo sentindo frio. Eu preciso beber qualquer coisa, você sabe que eu preciso. O que só nós dois sabemos já não é mais segredo. Se alguém, seja lá quem for, tiver que morrer na guerra ou no amor, não me peça pra entender, não me peça pra esquecer. Não me peça pra entender, não me peça pra escolher entre o fio ciumento da navalha e o frio de um campo de batalha. Chegamos ao fim do dia, chegamos, quem diria. Ninguém é bastante lúcido pra andar tão rápido. Chegamos ao fim do século, voltamos enfim ao início. Quando se anda em círculos, nunca se é bastante rápido.